Seção 3 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Certa voz na noite, ruivamente. Por Mário de Sá Carneiro. Esquivo sortilégio o dessa voz, o piada. Em sons cor de amaranto, as noites de incerteza. Que eu lembro não sei d'onde, a voz de uma princesa, bailando meia nua entre clarões de espada. Leonina, ela arremessa a carne arroxeada, e bêbada de si, arfante de beleza, acelera os seios nus, descobre o sexo, reza. O espasmo que a estrebucha em alma copulada. Entanto, nunca a vi, mesmo em visão. Somente a sua voz afulcra ao meu lembrar-me. Assim, não lhe desejo a carne inexistente. É só de voz em si a bailadeira astral. E nessa voz, estátua, nessa voz, total, é que eu sonho esvair-me em vícios de marfim. Lisboa, 1914. Janeiro 31. Fim da sessão 3.